O sangue escorre aparecido, cenário violento, de mãe de escravizada pelo filho no tormento. Vai dizer que a rota mata, explode o crânio no Brasil. O sonho dos moleques interrompido no fuzil. E não valeu a pena ser pregado no madeiro, de ver os mano louco censurou no cativeiro. Infelizmente a surge aparecida não tem dó, relata e mata, é muito medo na rua, mobeô. Desejo de ostentar as titã on the beast, na boca os aparelhos, nas claras cicatriz das coronhadas, das pedradas que o mundo ofereceu. O sangue tá na farda de quem não arrependeu. Estoura violência pro homem governar, capeta atento, o tambor gira até Jesus voltar. Quem não quer, eu também quero um mundo mais feliz, sem arma no pescoço, condenação do juiz. Já era, o preço é alto de quem não segurou. No culto, no domingo, a profecia do Senhor. As ruas cor de sangue, ladrão, arrependido, patrão. É tudo nosso, corpo furado dos meninos. É tudo que ele quer, o diabo pode dar. Dinheiro, mulher fácil, o sangue vai jorrar. Aqui tem mãe que chora, perdeu a salvação. O sangue escorrendo na saída do rabecão. Pode ser ter o inimigo, a batição cotidiano. Periférico, profetizo o nome do santo. Envia os anjos a favor do teu santo nome. Livre os teus, escolhido das ruas de sangue. Pode ser ter o inimigo, abate o sonho cotidiano, periférico, profetiza o nome dos santos. Envia os anjos a favor do seu santo nome. Livre os teus, escolhidos das ruas de sangue. Lamentável, parti sem o alívio. O perito à sua volta recolhendo os vestígios. Um simples aperitivo do trágico destino dos que no vale de ossos não refugiaram em Cristo. O sangue derramado, escorrido no madeiro, não foi pra te ter na cena, provocando mais enterro. Prestou conta, opressor, reputação folclore em poucos. Pegou na mão quando cruzada e gelada. Inúmeros padeceram com os estralos explosivos da sua avenida V. Dos corre for extinto, crivado, jogado, furado, partindo da existência. E sua mãe só sussurrando, recebendo a evidência e a consciência plena da pilha do lábio bandido, que não se lamentaria vendo meu corpo estendido. Não é Resident Evil, androide predador. Te mata, te marca e divulga com a polêmica de um infrator. Obsessão imensa, querer o universo, de que adianta ganhar o mundo depois descer pro inferno, enquanto o sonho dos moleque for reino de traficante. Ser formado em quadrilha parecida, escorre sangue. É chegada a redenção do mestre ao seu alcance, cotidiano violento, ilusório e façante. Munição, mercadoria, milícia louco no bang, amor, sincria, profecia, aqui jaz ruas de sangue. Pode ser ter o inimigo, abate o sonho cotidiano, periférico, profetiza o nome dos santos. Envia os anjos a favor do seu santo nome. Livre os teus, escolhidos da zoa de sangue. Pode ser ter o inimigo, abate o sonho cotidiano, periférico, profetiza o nome dos santos. Envia os anjos a favor do teu santo nome. Livre os teus, escolhidos das ruas de sangue.